I zadu tripćem tak. Zadu ćemo tak. E sono in stanza COP numero 2, 2012 per 3. CM Recife, frequência 1260, alterno 288. 260-288-357. Total 9911, CM Recife, frequência 1260, alterno 128, décimo 8. Recife 1260, alterno 288, Controle Salvador, bom dia, é o azul 4208, 4208 azul. Com informação, Juliette. Azul 4208, via mar, desça 2000 pés, ajuste 012, reporte localizador, pista dessa. Via mar até 2000 pés, chamará estabilizador localizador azul 4208. Alfa de Abravo, livre táxi, Juliette, Alfa, ponto espera 18.6, 1011, 1012, boa viagem. Salvador é o Rio 5973. Rio, prossiga. Bom dia. Bom dia. Autorização 310 Recife. Salvador, o Força Aérea 7107 estacionado, pátio militar, pronto para cópia táxi. 7107 Santa Cruz autorizado, uma centena, conforme rota do plano, pista 10, curva direita, saiu, saída da El, Leda e Liels, controle 119-8-5560, 7107. Afirmo, 7107 da Eulê de Lelos. O trip livre táxi em frente, Juliette, Alfa, onde espera 18.6, 1012, boa viagem. Tchau. quanto espera, 286, 1236, está sendo empregado. Autorizado Santa Cruz, uma centena, conforme plano de voo, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda e Léus, controle 19.8, transponder 560, o Rosera 7107. Rosera 7107, chame para o táxi, o pátio militar. Está pronto o táxi, Henrique, o Rosera 7107. Tem o POB do 07? 8 a bordo. Decolada, interseção, cabeceira. Cabeceira pro 707. Vai taxiar. Na hotel vai manter a posição e chamar a torre 186, ou Fosséria 7107. Na hotel mantém posição e chama a torre 186, 7107, de seu táxi. Solo Salvador, é o Rio 5973. Prossiga, Rio. Autorização 310, Recife. Sentiu número 3 para a cópia, BN12 agora. Na escota. 190, Tripsiva 345. Anima tela 0, Tripsiva 345. Xené 6225, bom dia, via Bonf, desça 4 mil pés, ajustão 012. Para 4 mil, via Bonf, ajustado 012, 6225. 5547, o Abaeté 9660. Aprovado sensório. Pode abraçar o 9-7, agora a gente está com a Alpo 4-7-5-4. A Pode ser 8, a Papá 5547, chame para o táxi Abaeté 9660, torre 18-6. Acionamento, táxi, decolagem, POB? É 06, 6-40. 18-6, Abaeté 9660, boa viagem. São 3179, pronto, cópia. 3179, Guarulhos 340, Peruísque 50, Pistono 0, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, controle 119.8, 5557 no transponder, o TAM 3179. Sensorizado nível 360 para Guarulhos, pela Peruísque 50, saída da El São Leda, após Bidev, aciona 5557, controle em 119.8, decola da 1-0, curva direita, UTAN 3179. 5557, o nível autorizado é o 340. 340, cliente 3179. 5973 da Rio, pronto, cópia. Prossiga. Salvador, Recife, 310, Peruísque 58. Estou no zero, curva esquerda, Napu-Caracaju. Controle 119.8, transponda 5541. Autorizado 310, Recife, pela Peruísque 58. Decola da 110, curva esquerda, Puca-Aracaju. 119.8, controle 5541 no transporte. Tá correto, Rio, chame pronto no pátio 3. Chamarei pronto. Decolagem Salvador 42, controle 1998. Controle 1998, trip 5345. Controle Salvador, trip 5345, passando 1500 pés, saída da El. 5345, contato radar, cena da El. Solicito da presente pro Odi da El. Pro Odi da El, 5345. Autorizado, 5345. Mari, gentileza, coordena com o centro aí pro de Índia Lima 361. Índia Lima 31. Pra quem? Pra nós, filho, o Trip. Guarde. Então, inicialmente é para o Açúcar, João. Confirme o comandante, para o B. Oi, bom dia. Já vai ser 9660. 9660, você liga para a Nacional Ataque. Para a... Paulo Alta 3179, pronto para o Bixiver, estacionamento no 05. 3179, autorizado, chama o táxi. Reportando o táxi, 3179. Utilizado o LS X-Ray. Azul 4208, complete LS, chame torre 186. 186, até mais. No 07, autorizado cruzamento 1028, base cruzamento chama solo no 219. Após o cruzamento, chama o solo 219-07107. Todos autorizados. Afirmativo, guardião 02, vento 090 graus, 109. Para informação, tem um tráfego a 6 milhas de certo. O TRIP vai passar 1110, autorizou a proa de 361? Aguarde, estamos aguardando a resposta do centro. Torre Salvador, bom dia. É o azul 4208, está passando o externo e está baixado e travado, avistando. 07 cruzou a pista. Tem um tráfego da Polícia Militar, um helicóptero vai decolando e nem interfere com a sua aproximação. Na sua escuta, azul 4208. Confirme, o guardião 02 vai decolar de imediato? Recife em 1251, altero 201 com ideal 2345. Possível a 3, senhora. Firme? Possível a 3, cabeceira para o nosso mediador, propõe. Ciente, eu tô ciente. Azul 4208, agora sim, pouso autorizado no 0, vento 090 grau 099. Livre pouso, azul 4208. 02, decolou os 48, controle 119, decimal 8. Azul 48, controle 119, decimal 8, piloto, bom dia. Baite 9660, autorizado ingresso na cabeceira 35, reporta pronto. Cordial, bom dia. Guardião 02. Guardião 02, bom dia. 500 pés. Reporte livrando o litoral para paralela. Não estará livrando o litoral para paralela. Guardião 02. Observando a aeronave da TAN, que está puxando 5. Afirmativo. Visão 79, coordenando com a equipe de solo, tem um tráfego da Força Aérea, sua retaguarda, aqui no pátio 3. Sim. Vai, deixa uma pronta. Chamou a Baitea 9660, cara. Prontinho, a porta pronta, decolagem. 2208, sala 50, Livrão 219. 219, Livrão Azul 4208. De volta na 359-60. Maisena, firme 0, decolagem autorizada 35, vento 080 graus 109. Alô Salvador, bom dia, Azul 4208, Livrão na Fox. 4208, bom dia, prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, procurar para ingresso, 4208. Solta o guardião. Prossegue. Durando linha do litoral, eu prossegui por sobre a paralela e depois o restante da cidade. Ok, ciente, informe que tem um tráfego já próximo a um marcador externo, é um Fokker 100, vai passar o marcador externo, sinal ILS. Fokker 100, próximo ao marcador externo, irá ficar limitado aos 500 pés, não irá ultrapassar. Ciente, grato pela informação, para o guardião 02. Ciente. Já descido, 6198-9660. Controle, bom dia, já vai ter 9660, decolado na Momo Alfa. Vai ter 9660, semi-normal no transponder, saída Momo. Nas normal do transponder, saída Momo. Uma autonomia de 4 horas, alternando o galeão. 3179, direito, ponto de espera, 28612, vou viajar. Xené 6225, informa o tráfego, 1 hora, meia dúzia de milhas, um helicóptero mantendo 500 pés e o setor. Operação meu, prossiga, bom dia. Mil pés autorizado, pista 17, curva direita, ingresso a corredor Axé, 198-0132, novembro, Osso 1. Bom dia, passarei 2223, ciência da Juliette. Passarei 2223, bom dia, via bom, fidesa 4 mil pés, ajuste 1012. Via bom, 4000-2223. Abaeté 9660, está em contato radar, livre da restrição altitude na saída Momo, suba 100. Livre da restrição 100, prosseguindo 9660. Zona localizadora, Xanera 6225. Cópia. Mil pés, pronto para a cópia. Autorizado, Manati, mil pés, 17, direito, corredor Axé, 198-0125, vida. Manati, mil pés, 17, curva direita, controle 198-0125, Mike, é com tem ouvido, Vitor? Sim, 6225. Só 3179, na escuta. 86. Torre, acionamento, táxi, decolagem, Vitor, boa viagem. Prato, Solo, Azul 4208 para ingresso no pátio. Portão 9, Azul. Portão 9, livre ingresso, 4208. Guardião 06, prossiga. 97, posto espera de 10 para 1. Motores 179, avisou. Qual que é a senhora da Oxeneba final? Afirma, visual com tráfego. Após o mesmo ali, mantém 1-0. Após o tráfego na cor, autorizado a olhar e mantém na 1-0, 3-1-9-7. Só pra confirmar, na minha matrícula aqui tá 3179. 1-1-7-9, confirma. Afirmativo. Guardião 02, informa o tráfego do Guardião 06, decolou de Ondina para o CAB, 500 pés. O tráfego, Guardião, T9660, em rota, Lençóis da Presente. Opa, agradecido, senhor. Em rota, 0-6. Guardião 06, sente frequência livre. Livre. 215, sola agora 5257. Direita 121, décimo 9, sola livrar, bem-vindo. Direita 1219, obrigado. 9-6-6, você estima de pouso? Mano, a Liga Terminal Zulu 8 e Lençóis 1-0-5-0. 1-0-5-0, sempre. Decolagem autorizada. 3-1-7-9. Aurora Foxtrot. 6225 prossegue Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 1 do Grande Pátio. Alfa e Kilo, Pátio 3, posição 1, 6225. Salvador, bom dia, o Xené 6312, frente da Juliette. Bom dia, Xené 6312, via chegada Mari, desça 2 mil pés, ajuste 1012, reporte localizador, pista 10. 2 mil, ajuste 012, estamos lá no bloco 6312. Oito, transfere, bom voo. Bom, dono 9, décima 8, grato. Bom trabalho. Presente para o Aguarde manter a chegada, 63, são dois via chegada. Aguardando, vou chamar a 63 na nossa. 07, aguarde só devido a esteira de turbulência. Após quando pronto, está autorizado. 090 graus com 10. Ativa aguardando pronto a torre 72. 79. Autorizado, 90 com 10. Autorizado, 7107, registrado a colagem. Sale 2223, após pelo, desça 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador. Após pelo, desça 2000, patrão no lock, passarei 2223. FAB 7107, decolada 01, controle 198, transfere, bom voo. Grato, controle 198, força 7107. Salvador, força 7107. Força 7107, contato radar, suba a nível 100. Subindo nível 100, na saída da EL. Leda, Ilhéus. Após 2000 pés, o 7107 modifica a saída, intercepta e mantém a radial 223, é a saída coral. Após 2000 pés, intercepta a radial 223, saída coral, força aérea 7107. Controle, guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolado do CAB para Salvador, agora já cruzou outra vez Pito Açu. Guardião 06, sente, a pista em uso no zero. O ajuste do altímetro no 012. Chame agora a torre 186 para o circuito de tráfego. Mede. Salvador, bom dia, 3500, 5270, passou o pânico. Bom dia, trip 5217, acione a identificação, foi na proa de Salvador, VR Salvador, aguarde vetoração final ILS, X-ray da pista no zero, está em contato radar, chama para descida. Agora você vai manter a proa do VR Salvador, vai guardar a vetoração, vai chamar para descida, 5217. VR Salvador, bom dia, 3604. Gente agilizando. 040. 040, perdeu o contato com o centro. Formarei aquele controle.